Respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado. O mal mora ao lado e não é visto, mas sinto sua presença pela temperatura ambiente. Se a paz tá frio, se é perigo, tá quente. Enquanto o tempo passa, o calor que molha a minha roupa e seca a minha boca, sabe que o mal se aproxima. Com técnicas ninjas mais sinistras que esgrima, poder de dominar a mente, hipnotizar. Ilude, faz do inferno lá, e o dono de lá que cisme duelar comigo. Tá fudido, aguçado, eu abuso do sexto sentido, sabendo que o indivíduo do lado oposto aposta na derrota. Uma batalha não conta toda a história da guerra, quando é certa volta o retorno de Jedi, quem subtrai cai. Tenho munições, tenho visões, pra cada caso há várias versões. O dom de prever, rever demolições. O mal vem em favelas, em mansões. Alô, Orions, não preciso usar meu sexto sentido contra quem quiser batalhar comigo, porque a glória, a vitória é concreta. Tento empate, que a derrota é certa. Minha intuição é minha munição e aceleração. Quem comanda é o coração. É fácil saber quem irá ganhar entre o bem e o mal, quem você mais alimentar. Não adianta chorar quando o mundo acabar. Armas químicas, guerra, bombas nuclear. Mesmo sem ar, continue com a fé. Cuidado ao pensar, quem avisa amigo é. Pensei diferente, ninguém me entendeu. Não havia ninguém igual a mim, apenas eu. Era normal saber que enquanto me olhavam, eu sabiam o que fariam e o que imaginavam. Pensavam que iriam me destruir. Eu sei, todos os socos desferidos para me atingir, eu me esquivei. Contei com a minha consciência e o poder de prever o que iria se suceder com antecedência. Passei a responder o que vinham me perguntar, exatamente da forma como queriam escutar, pra analisar se é possível conseguir chegar no nível de prever um breve futuro sem conhecer o imprevisível. Sabendo distinguir exatamente quem te ama, sabendo quem não te quer e quem vai levar pra cama. Conseguindo curar-se antes mesmo de ter feridas, só não sei se é possível prever o fim da própria vida.